a rotina do estudante quilombola. No ano de 2015, a Universidade Federal do Oeste do Pará realizou o primeiro processo seletivo para estudante quilombola. Fábio, que mora no coração da Amazônia, foi um dos candidatos. Um tempo depois da prova, ele recebe uma ligação. Alô? Oi, Fábio. Aqui é a Dani. Tu já viu o resultado do processo seletivo quilombola da UFOPA? Saiu hoje. Oi, Dani. Ainda não. Aqui na comunidade a internet tá ruim. Acabei de olhar aqui no site. Eu e você fomos aprovados. Sério, Dani? Não tô acreditando. Meu Deus, muito obrigado. É sério. Foram 3 aprovados daí do Saracura. Aqui do Murumurutuba foram 3 comigo. Que bom, prima. Parabéns pra nós. Obrigado. Vou espalhar a notícia pra todo mundo. A primeira vai ser a Márcia. De nada, primo. Parabéns. Márcia, meu amor, vem cá. O que foi, Fábio? Não tá vendo que eu tô lavando roupa? Vem aqui. Márcia, a Dani acabou de me ligar e disse que foi aprovada na UFOPA. Vou fazer meu curso de matemática e física. Como é que você vai estudar pra lá se você trabalha o dia todo aqui? Não sei, Márcia. Vou tentar pedir transferência pra cidade. Trabalhar de secretário em outra escola. Se eu não conseguir, vou ter que ir e voltar todo dia. Mas aqui está toda a sua família. Você tem 2 filhas pequenas. E aqui você trabalha perto da gente. Entende, Márcia, que eu não vou abandonar vocês. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Quero me formar, dar um retorno para minha comunidade. Mas você já está dando, está trabalhando na escola. Eu não quero ser secretário por toda a minha vida. Quero dar um futuro melhor para você e nossas filhas. Tá bom, mas você vai gastar muito se você for pra cidade todo dia. Sei que vou gastar muito, mas no futuro vem a recompensa. Tá bom, meu amor, desculpa. Espero que dê tudo certo. Parabéns, tá? No dia seguinte, Fábio vai até a Secretaria de Educação pedir transferência para Santarém. Bom dia, professora Cláudia. Posso entrar? Pode entrar sim, Fábio. Bom dia. Em que posso ajudar, Fábio? Professora, é o seguinte. Eu passei no vestibular da UFOPA para a licenciatura em Matemática e Física. Que coisa boa. Parabéns, Fábio. Quer dizer que vamos ser o primeiro professor de Saracura formado lá na UFOPA? Obrigado, professora. Pois é. Mas, Fábio, fiquei pensando aqui. Vai ficar cansativo pra ti, né? Sair todo dia daí e vir pra cidade. Então, professora, era isso que eu queria lhe falar. Será que não teria como pedir transferência pra uma escola daqui? Olha, Fábio, no teu caso é impossível. Foste contratado como secretário este ano e o teu contrato é por 2 anos. Além de que precisamos encontrar uma pessoa de lá do Saracura que possa te substituir. E isso você sabe que é muito difícil. É impossível, né? Infelizmente. Tudo bem, professora. Eu dou um jeito. Obrigado por me receber. Tenho certeza que você vai conseguir enfrentar essa dificuldade, pois te conheço. Você é determinado. Quando quer algo, não desiste fácil. Tá bom. Até mais. Fábio retorna meio desanimado para o Saracura e encontra seu pai, seu Raimundo, no bar. Filho, você está muito desanimado. O que aconteceu lá? Poxa, pai. Ela falou que não pode me transferir para uma escola daqui da cidade. Por quê? Ela é maluca? Não, pai. Minha transferência não depende dela. O senhor lembra que para eu trabalhar no Saracura tive que fazer o curso de secretário por 2 anos aqui em Santarém? Agora o senhor imagina o trabalho que vai dar para arrumar outra pessoa para trabalhar lá. Eu sei. Lá no Saracura não tem ninguém ainda pronto para te substituir. Pois é, pai. E o pessoal da comunidade não vai querer uma pessoa de fora trabalhando lá. Verdade, meu filho. Então você vai ter que estudar e trabalhar, é? É, pai. Até porque meu contrato é por 2 anos. Até lá já tem outra pessoa para trabalhar lá. Mas e como você vai vir estudar todo dia? Porque você sai 6 horas de trabalho e esse horário não vai ter barco da linha pra te levar. Ah, pai, nem me lembre disso. Queria tanto fazer esse curso, mas acho que vou ter que desistir. Ei, Fábio, para com isso. Não precisa chorar. Eu vou te levar de Bajara e fico te esperando lá na beira todos os dias. Só quero que tu me ajude com a gasolina. O senhor faria isso por mim, pai? Claro, meu filho. Eu faço tudo por você, esqueceu? Daqui um abraço. Obrigado, pai. As aulas de Fábio começam no mês seguinte. Seu Raimundo o levava e ficava esperando na Bajara. Mas 2 meses depois, Fábio começa a sentir as dificuldades de sua rotina. Fábio, meu filho, como estão indo as aulas? Poxa, mãe, fico o dia todo trabalhando na escola. Quase não tenho tempo para minha mulher, minhas filhas. Tem vezes que vou para a aula, mas os professores faltam sem nos avisar. E aí é só gasto de gasolina. E com esse tempo de chuva tem muito vento. Temos que deixar o tempo passar para voltarmos para casa. É, meu filho, nada é fácil. Toda vitória tem uma longa batalha. Não deixe as dificuldades te derrubar. Apesar das dificuldades, eu não vou desistir, não. Tenho toda a minha família torcendo por mim. E agora que comecei, vou até o fim. No segundo semestre, Fábio chega atrasado para apresentar um seminário e é recebido na frente da universidade por um grupo de colegas com quem iria apresentar o seu trabalho. Caramba, Fábio, tu tá acostumado a chegar atrasado, mas tu prometeu que hoje ia chegar cedo, mas deixou a gente na mão. Não deu de chegar cedo, a Bajara deu problema. Tive que esperar o meu pai consertar pra gente vir. A tua parte era a mais importante. Nem quisemos mais apresentar por tua causa, levamos zero. Mas era pra vocês terem apresentado sem mim. Como tu queria que a gente apresentasse sem ti? Se o professor tinha falado, se faltasse um aluno, ninguém da equipe ia apresentar. Mas desculpa, mas tu sabe que moro do outro lado do rio, né? Eu sei, por isso nunca mais vou fazer trabalho com o quilombola, que mora lá do outro lado do rio e que tem preguiça de vir mais cedo pra aula. Eu não tenho preguiça de vir cedo pra aula. É porque trabalho o dia todo, tenho horário pra sair da escola. Tá vendo, meninas? O quilombola aí ganha bolsa e ainda trabalha na escola, isso pode? Pois é, Carol. O quilombola aí só tá estudando por causa da bolsa. Por isso não tá preocupada em vir apresentar os trabalhos. Eu sou o quilombola, com muito orgulho. Mas não tô estudando só pela bolsa. Tô estudando porque quero ser professor na minha comunidade. Mentira, seu preto mentiroso. Só quer saber de dinheiro. Volta lá pra beira do rio, vai pescar, vai. É, aqui não é mesmo o teu lugar. Vai pescar, vai. Olha, eu já pedi desculpas pra vocês sobre o meu atraso. Mas não venha me ofender por causa da minha cor ou porque moro na beira do rio. Carol, deixa o Fábio aí. Não vale a pena discutir com esse negrinho. Vamos falar pra ninguém fazer trabalho com esse otário. Fábio fica chorando na calçada e por volta das 10 horas da noite, seu professor o vê e para pra conversar com ele. Ei, Fábio, o que aconteceu? Por que tá chorando? Cheguei atrasado pra apresentar o seu seminário e a minha equipe tava me esperando. Eles hostilizaram aqui, me chamaram de negrinho e vão falar pra que ninguém da sala faça trabalho comigo. Isso é preconceito, Fábio. Você tem que denunciar. Mas por que você não veio apresentar o trabalho? A Bajara não queria funcionar. Tive que esperar o pai consertar pra mim vir. Eu sei como é isso, Fábio. Eu sou de uma comunidade do interior do Amazonas. Sou de família pobre. Estudei em escola pública e entrei na universidade pelas cotas. Pensei em desistir várias vezes, mas não desisti. E hoje sou professor, coordenador do curso de matemática e física. E inclusive, vou tomar providência em relação a este fato. Poxa, professor. O senhor lutou e não desistiu. Vou seguir seu exemplo. Vou lutar por esse sonho. Que bom, Fábio. Vocês vão poder apresentar o trabalho na próxima aula. Muito obrigado, professor. Fábio até hoje não conseguiu ser transferido, mas segue na batalha diária e se tornou o melhor aluno de sua turma. Este radioteatro foi produzido por Leandro Oliveira Laurindo, Iris Rosane de Jesus, Eloína Maria dos Santos, Daniela Pinto da Silva, Marluce Costa Coelho, Edmar Monteiro de Jesus. E participações especiais de Joyce Eliane Vasconcelos, Afonso Lima, Jamile Castro. Esta é uma produção dos bolsistas da UFOPA, do projeto de formação de estudantes indígenas e quilombolas para produção de conteúdo radiofônico.